reflexão. Vou falar pra você, meu irmão, tá ligado? Nós vem aí, mano, passando por uns momentos difíceis na vida, tá ligado, meu parceiro? Você sabe como é que é, você já passou, você já sofreu, você já passou por esse lugar aqui, principalmente aí hoje aí, né, mano? Uma satisfação total, imensa, mano, ter o Safe Irmão Fortão, um dos mano ponteiro do Paraná aí na Liberdade, entendeu, mano? Garotinho Frankenstein, Fortão na Liberdade, Grilo Man, um trabalho da hora, um trabalho espetacular no Paraná. Holocausto Urbano, Deus por todos, cada um por si. People Rap Original, Boom Bap, Viva os MCs. Eu não vim pra fazer média, se nós pega da tragédia. União, favela, meta, paca fogo, se liberta. Quando aparece, engana, me assusta quem tá perto. Nasce um mau resultado de uma conta que deu certo. Garotinho Frankenstein, de colete desde o berço. Médio com monstro que o pai fez o bem, mas aos avessos. Lá no play da bagua, hack, tic-tac, kick-clack. Somos livres pra seguir, pânico na kitnet, traz roubi mesmo zumbi. Vem cantar no Vidigal, depois lota o Morumbi, visionário original. Fode não explica a teoria do meu ego. 50 tons de sangue resumindo meu decreto. Fode não explica a teoria do meu ego. 50 tons de sangue resumindo meu decreto. Quanto tempo se passou, cê até duvidou. Samuel e o Mano Flé, satisfação em lembrar. Até curti lá no Insta, fechado com a baguá. É o progresso, vai vendo o que custou pra sonhar. Pés e punhos vermelhos, Paraná pra jogar. IML é nós mesmo, ilusão é o caos. Faladores falam, falam, deixa falar. Bater de frente é quente, é meme, então pode pá. Vai pensando que tá fácil, pensa que nós não vê. Tem outra fita mil graus, não temos tempo a perder. O foco é o golpe pra voltar com os plaquê. Na selva de pedra onde inimigo é covarde, olha na bola do olho e jura lealdade. Pra arrastar sem vestígio, pra pegar sem massagem.